está pronto para o táxi. CAB é de 5-3 ao Cerro da Vitória, 3:30. Via Flight 1, Índia, quando de espera chama Goiânia, coisa chama pronto, altímetro 1020, segue como número 2 à frente do Brasil da companhia. Afirmativo, segue a parte 3, parte 1 no Índia, como número 2, para frente ao Embraer, azul, chamada pronto, 1020, 2774. Azul 2774, confirmando 5-3 agora? Afirmativo. Sim. O voo 1723, autorizado com o piso 90, vento 130, grau 099. Autorizado, voo 1723. Azul 4-9-5-9, voo com tráfego na curva. Atenção, passo curado. Após o voo de aeronave autorizada em Lima, tem 1-0. Após o voo, para Lima tem 1-0, passo mais curado. Voo por 1-1-3-4, centro de relação Alfa, portal 073, relação 1, aqui ó. 1-1-3-4, prepara a saída, puca, guarda a porta. Saída, puca, vai ser escutado. Paulo 3, 8, libera direito, taxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, 2, linha posição. Via Alfa, Kilo. 2, linha posição no Pátio 3. Ok, 2, linha no Pátio 3, com a 7, 3. O Azul 5001, está pronto, taxi 115, após 4:30 de autonomia, estão treinando com fins. Azul 4959, autorizado de decolar 1-0, vento 1-3-0, graus 1-9. Vento decolagem autorizado 1-0, azul 4959. Azul 5001, no que segue o táxi via Índia, no ponto de espera chama pronto, altímetro 1021. Via Índia, ponto de espera chama pronto no 021, no altímetro azul 5001. Oceanic 6212, approve the text via Judith to be 203 after the ATN Express. Roger, visual is at NTS, follow the text via Judith to be 203. 5 para Tano, 05, pushback acionamento. 3305 autorizado, pushback acionamento. Chama na tarde, Tano 3305. Autorizada a decolagem pista 1-0, vento no 4-0 grau, 1-0-9. Desde decolagem no 0, azul 4, utilizado a linha aí, não tem? Afirma ali, não tem. Sei na fila, graças a Deus. Controle Salvador, 120, destino 8. 308, boa noite, obrigado, azul 5001. Controle Salvador, boa noite, azul 5001, no Sambo, cruzando do Peço. Azul 5001, contato radar na decolagem, suba inicialmente até o nível de 080, após 2000, curve à direita e pela cor de letra, azul 5001. 080, até após 2000, Rua Leda, o azul 5001. Autorizada a decolagem, pista 1-0, vento no 3-0, grau, 1-3-9. Decolagem no 0, 2-7-4. Chegada com médio 1 para nível 050, ajuste ao time para 0021. 2-1, no MAP, 1, no 1-3-4-0, Superman. Brisado com Lock, Lima Tratel. Boa noite, Lima Teotel. Poderia confirmar o pátio que segue a ponte pouso? Pátio 5, Lima Teotel. Cliente, pouso na 110. Afirmo, pouso na 110, Lima Teotel. Lima Teotel, cliente, pouso autorizado, pistão no 0, vento 140 graus, no 099. Pouso autorizado, Lima Teotel. Patrulha Azul 4959. Claro, presente voar e o Silky. Zero conforme rota do plano. Subida Momo, transição Flotti com curva esquerda. Código 5034 e o controle em 120, decimal 8. 1098, sua identificação dessa via, chegada com médio 1 para nível 060, o altímetro no 021, número 3 da aproximação, no 098. 7 via com médio 1 para o 060, com medida 21, o tempo da contando. Após o tráfego ali, mantém. Após o tráfego ali, mantém, piso 03305. Foi bom, 1134. 1134, o senhor está aguardando devido ao tráfego que já está praticamente no toque na pista 10, se é transporte de ferro e tem que saquear durante o pátio para poder chegar até o seu pátio de destino. Então, peço que o senhor aguarde mais um minuto para buscar. Só para informar os passageiros aqui, agradeço, obrigado. Anda. Se você, o hotel vai agilizar a medida possível aí. O NEP e o COV. Qual o aprovo irá voar? E o COV, então, o azul 4959. Teste autorizado o COV e o 4959. Apresentou o COV, graças. Céu, Apolo 51, libere direita, táxi via Alfa, Juliette, contorno preocupado por Spocham na Lima. Juliette, Alfa, Juliette, Alfa, chama novamente na Lima, até o hotel. 7959. Ok, informou voar e o Ford pelo ideal, e o NEP fica sendo melhor. Pode autorizar o NEP então. Gente, vai. 1098, reduza para 2009, autorizar a descida para 3.000 pés, ajuste no 021. Reduzindo para 3.000 pés, 1.021, 0098, segue como número 2, tráfego agora a 12. horas, 9 milhas, está cruzando 4 mil em descida, até 37800 da companhia. Ok, gente, vamos lá, vamos ver. E falamos tá com 170 a bordo, 2 horas e 29, alterna Salvador. Pronto para o táxi. Autorizado via FAT principal Índia, ponto de espera, chame essa frequência para decolagem. FAT Índia, boa espera, nesta Gol 1134. Gol 1-3-5-4. Gol 3-5-4, completa final, 2-1, 8-2-9-5. 3-9-5, gol 1-3-5-4. 1-0-9-8, autorizado 2-0-10, autorizado final do ILS, que foi da pista 1-0, resposta atualizada, redução para 1-7-0-9. Ok, 2000, comida 21, 8-3-10, repara autorizado, gol 1-0-9-8. Autorizado pista 1-0, vento no 30 graus, 9-9. Eu posso ser 1-0, gol 1-3-4. Sul 4959, serviço ADA encerrado, 60 milhas afastado do Rio de Salvador, mantém o nível 140, chame Léo, frequência 120.1, bom voo. Essa é a gente chama todo o Léo, 201, nós vamos para o nosso lado aí. 3305, chama o centro Recife, frequência 12, meia do sinal 85, secundária 125, 45, bom lugar. 205, 205, bom lugar, 305. Vamos 098, torre 1, no 8, decimal 9, 5, bom posto. 3295, muito bem.

Costa Mote 738, autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento no 40 graus, 79. Puxa 6224, autorizado, puxa acionamento, chama para trás. Passa 224. Último 2, vai ser a identificação dessa via chegada com médio 1 para o nível 0620. Autorizado 2000 pés, ajuste no 020, autorizado a final e ele é da pista no 0, reposto estabilizado. 2024, táxi à direita via Índia, quando pronto, chame para a decolagem. Índia, para a decolagem, 2024. Via mão 300, trazeria, pode inicialmente autorizado após 2000 cógnitos. Após 2000 cógnitos, graças. Chama o centro Recife, frequência 126.85, secundário 12545, bom voo. 12545, ou 1134, uma boa noite, obrigado. Autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento na 50 graus, 79. Decola, né, nesse espaço. Autorizado lado curto. Na 438, qual foi a informação? Negativo, parceiro. Autorizado a proa da posição Abucu, Alfa Bravo Uniforme, Charlie Uniforme. Proa de Abucu, graças, Tetra aí, 438. 24, decola o 18, controle Salvador 1, 208, bom voo. 08, boa noite, 224. Obrigada. Boa noite, Mega 224, decolar 28. Pronto, Xuxa 624, completa o radar da colagem, sobe vista da Conde para 190, após 2000, está autorizado direto Conde. 190, após 2000, voa Conde, 224. Só 3152, autorizado 2000, ajuste no 020. 2000, 1020, tá? 3152. Completa final, torre 198, decimal 95, uma pouso. Pouso 95. Banco 738, chama o centro Recife, frequência 12685, secundária 125, decimal 45, bom voo. 265, obrigado, boa noite. Boa noite, pouso autorizado pista 10, vento no 40 graus, 8 nós. 050, sem indicação dessa via chegada ao médio 1 para o nível 050. 050 para o médio 1, 6258, autoriza a etapa, senhor. Centro 152, autorizado, final do procedimento ILS, X-ray da pistão 0, resposta habilizada. Postará estabilizado, X-ray no 0, Centro 3152. Obrigado, meu Deus, de seguro. Boa, amigo, muito obrigado. Lembra 224, autorizado ao Romeu 363. Romeu 363, ligado na 224, já foi assistido, senhor. Autorizado até 0620. É, 0 na 224. Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, segurando a direita, ao 263-600. Chama a torre 1 no 8 de 95 da posto. 1895, obrigado amigo. Boa semana. Comente. Pista 0, vento 50 graus, 8 nós. Reforço no zero. Puxa, na 6224, o serviço vai dar encerrado, agora afastado ao nordeste do Grande Salvador, 65 milhas. Chama o controle Aracaju, frequência 203, bom voo. 203, obrigado, agora de volta a área 234. Alô, boa noite, o 5127, informação Bravo para o Niro, onde você quiser. Azul 5127, essa é a identificação desse dia bom mês de ONU para o nível 0620. 060. Me mandou 58 estabilizado no X-Ray. Azul 58, Torre, ONU no 8.95, uma posta. Bom trabalho. Salvador, 62, 58, da última, final da 1 a 0.